Disco Applaus für meinen Bruder. Notas e os dois pés no chão, defendendo a minha paz e a liberdade dos irmãos. É brabão de pica, nós pura disposição. Troca, tira, agachadinho, rajas, carga do plantão. É de 97, ui, ela dá um sorriso, pergunta qual é meu nome pra se envolver comigo. Dá pros envolvidos, gosta dos cara de tralha. Diz que vai gemer no ouvido, esfrega chota na minha cara. É tudo normal, tudo perfeito, é coisa de pele, coisa de preto e tudo que querem. Quero em dobro, fama, dinheiro, quero o respeito. De onde eu vim é sem tempo ruim, sem fofoquinha, ninguém tem medo. De cara feia, todos têm fome, o pão que o diabo amassou desse ciclo. Fim de semana chega desse gelo, todos trabalham, ninguém é herdeiro. Sem depender de ter que puxar saco, nada vem fácil, isso não é segredo. Quando eu choro, outros vendem o lenço, vários se perdendo. Eu venço e vejo, faço e penso, se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Eu vou no talento, é de 97, ui, ela dá um sorriso, pergunta qual é meu nome pra se envolver comigo. Dá pros envolvido, gosta dos cara de tralha. Diz que vai gemer no ouvido, esfrega chota na minha cara. Safada, quer fumar da braba, sobe na garupa e já quer ficar pelada. Na 150 o cabelo dela balança, dos tubão de lança na cintura ela se amarra. Safada, quer fumar da braba, sobe na garupa e já quer ficar pelada. A 150 o cabelo dela balança, dos tubão de lança na cintura ela se amarra. Coisa de pele, beijo na boca, tua mão naquilo e na tua boca. A boca fechada não entra formiga, mas se quiser despata as amiga pupa. Safada, tu quer fumar da braba, quando eu não tinha nem olho na minha cara. Relaxa que eu vou te tacar vara, o bico destino só parar na minha casa. Sem data, pra tu ver minha cara. Nem lembro teu nome, nem teu zap, lembro nada. Me pague, tu que deve pagar. Solta os pitibos e mando buscar dentro de casa. É de 97, ui, ela dá um sorriso, pergunta qual é meu nome pra se envolver comigo. Dá pros envolvidos, gosta dos cara de tralha. Diz que vai gemer no ouvido, esfrega chota na minha cara. Safada, quer fumar da braba, sobe na garupa e já quer ficar pelada. Na 150 o cabelo dela balança, dos tubão de lança na cintura ela se amarra.